agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa de Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz AM. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos do nosso querido e divino Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos agradecendo as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ame pelo apoio a nosso programa. E sem esquecer também da tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã, com constante apoio aqui no nosso Vivência Espírita. Hoje, o nosso convidado, um convidado mais que especial, amigão mesmo, Jota Bonani, João Bonani de Taubaté. Não, né? João Baptista. É João Baptista Bonani. Não, não, não, não, Baptista, né? Batista. É Batista mesmo? Isso, não. Pois é, ele fala mais do que a boca. Se você ficar falando coisa atravessada, ele vai entrar no meio antes de chegar a vez dele mesmo. Não tem jeito. Né? Que é, se for juntar os comunicadores aqui, a gente junta tudo e não dá um Bonani, né? Não dá um Bonani. É, então ele vai se meter no meio para acertar as coisas da gente. É. E é uma alegria a gente ter o Bonani aqui, né, com uma pessoa que a gente admira dentro do movimento e gosta muito, eu gosto muito dele também, né, todos nós aqui, quem conhece o Bonani gosta bastante dele mesmo. E então ele vai conversar conosco sobre a mídia espírita, né, o jornal espírita que o Bonani administra, ou então ele é o editor principal. O Espírita. O Espírita. Há 22 anos sem falhar. Anos. Exatamente. E fora os programas de televisão, fora o programa de rádio, né? Fora toda essa comunicação que o Bonani faz dentro do Espiritismo. E o pior de tudo é que ele era comentarista esportivo. Não, essa parte parcial, pula. Essa parte pula. Entendeu? Muito parcial. Porque ele só via uma coisa, só o Taubaté. Não via mais nada. Só o Taubaté, né? Então, essa parte a gente pula, né? Vamos ficar com o Espírita mesmo. O jornalista Espírita, que é fantástico. Mas é também fantástico do outro lado, né? Tudo isso aí a gente fala, mas é porque nós gostamos muito do Bonani e admiramos muito ele. E então nós vamos falar sobre mídia espírita, né? Sobre o espiritismo na mídia, como que anda, que o Bonani é atualizado também nisso, né? E às vezes até perguntar como é que ele conseguiu enfrentar isso aí lá atrás também, para conseguir colocar essas coisas aí para o povo ver, para que enfrentou... Ele já teve outras vezes falando até sobre esse assunto, mas hoje a gente quer se aprofundar mais, até no sentido de perguntar para ele quais foram os problemas que tiveram lá atrás. Teve algum tipo de preconceito, né? Algum tipo de barreira que teve que ter sido enfrentada. Então isso a gente quer conversar com o Bonani aqui hoje, que é o nosso convidado especial no programa aqui no dia de hoje. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, DDD12, porque nós temos ouvintes do mundo todo. Sem contar também com os nossos Facebook e também com o nosso WhatsApp, né? Que está à disposição aí, que o Rodrigo vai passar agora os números aqui para vocês participarem. Bom dia a todos e vamos para o nosso programa. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está nos ouvindo na rádio online Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite. Que esse programa será reprisado durante a semana. Principalmente o programa de domingo é reprisado nas terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã. Então abaixe o nosso aplicativo. Ah, e tem uma novidade, a gente está lá no TuneIn. TuneIn é um aplicativo que tem tanto para Android quanto para iPhone. Então é só entrar no TuneIn, procurar Vivência Espírita e escutar a gente por mais esse meio aí, que é de ouvir a rádio online. Ou abaixo o nosso aplicativo Vivência Espírita diretamente na Google Play, Google Store Play. Então, e a nossa rádio está 24 horas no ar, né? 24 horas no ar. Então, qualquer interação, lembrando que a gente tem palestras também, terça e quinta, 7 horas da noite, que é escolhida lá, é definida pelo Zé Magalhães. E é só participar ouvindo essas palestras e músicas, bastante músicas, através da nossa rádio. Participe com a gente também, a gente vai fazer a pergunta para sorteio. O que vocês acham sobre se o Espiritismo está sendo bem divulgado atualmente? Então deixe sua opinião, ligue no telefone que o Jorge acabou de falar, eu vou repetir para vocês, é no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, respondendo aí. E no WhatsApp, a gente já vai postar aqui no WhatsApp novo, então quem tem interesse de entrar nesse WhatsApp novo do Vivência Espírita, que foi criado para justamente com o objetivo de interações aqui do programa, entre no site vivenciaespirita.com.br/WhatsApp. Então, responde aí a pergunta, o que vocês acham se o Espiritismo está sendo bem divulgado atualmente. A gente vai sortear 2 livros no final do programa. Agora, vamos iniciar com a prece de abertura com a Sônia do Jeff. Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que tua mãe seja a mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que por vezes foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de teu amor e na qualidade de teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o Espiritismo na mídia. E nós estamos aqui com João Batista Bonani, mais conhecido como J. Bonani, famoso radialista de Taubaté, que foi homenageado outro dia, viu, Jorge? Foi homenageado. E você achou que demorou muito para ele ser homenageado? Ah, com certeza. Não, mas já teve várias homenagens, né? Isso. Inclusive aqui de São José dos Campos, né? Ele foi homenageado aqui, excursionando junto com São José dos Campos nos áureos tempos, né? Ele foi excursionar para a Europa junto com São José dos Campos, convidado pelo São José para acompanhar a delegação de São José. Mas vamos deixar essa parte de esporte, né? Porque ele também é muito radical, torcedor ferrenho do Taubaté, né? Não sou mais. Não é mais. Mas, então, um bom dia, J. Bonani, de Taubaté. Meus amigos do Vivência Espírita, muito bom dia. se você me perguntasse o que eu estou aqui hoje, o que estou fazendo aqui, eu responderia que eu estou aqui por três motivos. O primeiro, rever os amigos, com muita alegria. O segundo, conversar com a população josaense. E o terceiro, falar da doutrina espírita. O que quer dizer que estou começando o domingo de hoje com o pé direito e acredito que vou ter um domingo muito feliz, porque estou começando muito bem. É. Mas, e nós também, ele aqui do nosso lado, a gente também. Não, é que o Bonani lhe dá condições para a gente brincar, para a gente fazer piada. Quer dizer, vai ser um programa muito alegre hoje, né, Jorge? Com certeza. E, então vamos falar da mídia espírita. Há 22 anos você fundou o jornal O Espírita de Taubaté, que é editado mensalmente e distribuído para várias casas espíritas. Sim, é um jornal regional, né? E que percorre o mundo inteiro graças à facilidade que a internet hoje oferece na área da comunicação. Bonano, foi fácil adaptar-se à internet? Olha, eu diria que não foi muito fácil, não. Pelo menos para a minha pessoa, né? Hoje eu estou mais familiarizado, mas ainda como aprendiz. Ainda encontro bastante dificuldade, porque a internet é uma coisa impressionante. Quando você imagina que está começando a dominar, já era. Aquilo que você conseguiu aprender, já era. É. Né? Então eu fico numa situação super delicada, né? Ontem mesmo estava no... Tem uma amiga que reside aqui em Jacareí, a Milene. Ela recebeu o jornal e ela colocou no WhatsApp, né? Uhum. Eu vou lá no telefone, eu vejo o jornal no celular. Uhum. Quer dizer... Dá para espantar, não dá? Não dá para espantar? Tá falando até com o espírito aí. Eu disse, peraí, a gente... Mas mesmo assim, eu me sinto muito bem na internet, porque a todo minuto eu estou aprendendo alguma coisa, né? A gente vê o Rodrigo falar em Tune, YouTube, um monte de coisa. Ele fala, poxa vida, como eu tenho que aprender um monte Tem que aprender muita coisa. Com o computador. Eu falei Tuninho aqui, o Ed Moreno já entrou aqui e pediu o link no Tuninho. Ah, o Edson Moreno? O Ed Moreno. Tá nos ouvindo lá. Então, mandar um bom dia pro Ed Moreno. Já mandei o link para vocês aí, coloquei também, postei no WhatsApp, no novo WhatsApp do Vivência, o link. Então quem quiser, basta entrar aí no nosso novo WhatsApp para poder... Para poder acessar, e vou divulgar aqui no Facebook também do Vivência. Mas é muita coisa. É tanta informação que você tem, né? De todos os lados, que se você não fica confuso, você está desinformado. Precisa ficar confuso para estar informado. Não, é tanta informação que você é bombardeado de todos os lados. Confunde. Que você, se você não está confuso com todas as informações, é porque você está desinformado. As informações não estão chegando de alguma forma. O jornal deste mês de novembro, né? Na coluna do editor, nós comentamos a nossa vinda, a nossa participação no programa antes de participar. Já está lá no jornal. Só que você cometeu uma falha, né, Bruno? Não trouxe o jornal pra gente. Mas sabe o que acontece? É a internet, né? Mas pela internet eu já recebi. Já recebeu. Mas então, nós comentamos na coluna do editor, né? Uma coluna não é muito... Aliás, existe uma preocupação no jornal de escrever muito... Em poucas linhas, muito em poucas palavras, porque nós vivemos na era do espírito, na era da velocidade. Se a gente esticar um comentário, deixar um comentário. Ninguém vai ler, Rui. Ninguém tem tempo mais para ler um comentário quilométrico. Isso é verdade. Ou seja, longo. Hoje tem que ser uma leitura dinâmica, rápida, objetiva. Por que o Twitter é uma coisa que explodiu? Né? Até o presidente dos Estados Unidos foi eleito por causa do Twitter, né? Na época. Por causa disso, porque ele te limita a 140 caracteres. Né? E ainda mais levando-se em conta que nós vivemos ainda num país cujo habitante, o pessoal que vive aqui não adquiriu o hábito da leitura. O brasileiro é muito preguiçoso para ler, a verdade é essa. Por que eu digo isso? Porque eu sou um dos primeiros. Eu sou muito preguiçoso para ler, né? Olha, o livro do Jorge chegou às nossas mãos, eu não li ainda. É bem verdade que eu tenho um punhado de livro lá para ler, uma fila que vocês não podem imaginar. Uhum. Então, já que se fala na mídia, né? Me permita, você falou como é que vai o espiritismo na mídia, né? E no fim a gente acabou não respondendo, acabou desviando. Não, não, isso aí, essa daí é pro público responder. Essa daí não é para nós, não. Ah, entendeu? O que ele perguntou, aquela pergunta é pro público interagir com a gente. Então eles vão dar a opinião deles. Então o público vai entrar. Como é que vai na mídia? É. Mas então eu gostaria também de... Aí você deixa para comentar no final. No final. É. Já tem uma pergunta. O Marcos entrou aqui. Ele mandou, não sei se é bem o tema, né, mas acho que os espíritos estão adentrando novas mídias, como cinemas e revistas para crianças, além das rádios, né? Como o senhor Bonani enxerga os espíritas na internet? O que há ainda para explorar na internet? Qual é a pergunta? Por favor. Como o senhor enxerga os espíritas na internet? Eu acho que talvez as ações dos espíritas na internet. Você tem um... Como que... Ou a gente ainda tem muito a explorar. Como é que o espírita está aproveitando a oportunidade que a internet oferece? Isso. Olha, uma pergunta interessante, mas ao mesmo tempo uma resposta difícil da gente dar, porque eu não sei não se, apesar da gente sentir que os espíritas estão em grande atividade na internet, né? A gente assiste muitos programas espíritas, né? Nós mesmo temos tido a oportunidade de colocar algum comentáriozinho na internet, né? Rodando por esse mundo afora. Eu acho que o espírita está sabendo explorar bem, sim. É bem verdade, não da maneira que a gente esperava, né? Mas a gente não pode exigir de ninguém, é assim mesmo, mas eu acredito que, olha, não vai demorar muito não, o espírito estará se completando na internet, porque o espírita não vai deixar passar em branco, ele não vai desprezar uma oportunidade dessa de poder divulgar a doutrina da maneira que a internet divulga, né? E outra coisa, Bonani, a doutrina é uma nós temos uma doutrina de vanguarda mesmo, uma doutrina Sim. que tem, de vanguarda desde a hora que surgiu com Allan Kardec. Exatamente. Se a gente for lembrar, né? Ou lembrar através da história, que a gente conhece mais através da história, né? Se a gente estava lá, a gente nem sabe direito, né? Provavelmente poderíamos estar, né? Uma ou duas encarnações passadas aí. Com certeza, né? Nós estávamos. Uhum. Você não pode, não tenha mais dúvida, uhum, com respeito se você esteve. Com certeza estivemos lá. E quem criou a mala direta, que é um precursor da internet, foi Allan Kardec. Certo? Exatamente. Então, o que aconteceu? O Allan Kardec, ele fazia a revista e já despachava automaticamente a revista. Como você despacha o Jornal Espírita hoje para vários lugares, ele já despachava para o mundo todo. Cada parte do mundo recebia a revista espírita. Exatamente. Né? Informações novas recebia. Então, quem criou a mala direta no mundo foi Allan Kardec. De fazer essa disparada. Saiu da edição... saiu da gráfica, opa, para o mundo todo. E ele recebia correspondência do mundo todo. Allan Kardec, ele criou uma doutrina baseada nas informações também de todas as outras pessoas. Então, o que muitas pessoas falavam de comentário de uma edição da revista, na outra revista já saía aquele comentário que as pessoas tinham feito em relação a uma matéria passada. É bem verdade que ele não encontrou o mesmo recurso que nós encontramos hoje. E se não fosse aquele episódio ocorrido na Espanha, lá em Barcelona, com a queima dos livros espíritas, talvez na época a doutrina não tivesse sido tão bem divulgada através deste acontecimento, que foi um escândalo que abalou o mundo, né? Em praça pública, as obras espíritas sendo queimadas, né? Então, o povo da época, nós com certeza estivemos lá, o povo ficou apavorado e queimaram os nossos livros em praça pública. E Kardec, sereno como sempre, disse: não, vamos agradecer o ato desse povo. Ao bispo lá de Barcelona. Ao bispo, né, de Barcelona, né? Porque foi a maior divulgação da doutrina, né? É o Altos da Fé, né? Assim queimassem o jornal Espírita em praça pública lá em São Paulo, né? Que beleza que seria. O jornal Espírita foi queimado na Praça da Sé em São Paulo. Olha que beleza. A divulgação que isso faria, né? É o que o Chico falava também, né? Das pessoas que eram contra, que iam na televisão, né? E falavam mal do Espiritismo e tudo mais. Tava o quê? Tava divulgando, né? Criando que as pessoas interesse para aquilo lá. Mas você pegou um ponto bom, porque naquela época, né? Não naquela época. O livro já tinha sido editado pela primeira vez lá atrás por Gutenberg, que foi um dos primeiros que imprimiu a Bíblia, né? Com apoio de quem? Por de Lutero, né? Que foi um protestante que via, né? Ele colava os papelzinhos, né? Com textos curtos, com salmos, e via que as pessoas não sabiam ler. É, e com isso, com o apoio de Gutenberg, começaram a editar os livros. E isso foi uma revolução, não foi? Em termos de mídia impressa, né? A impressão. Mas você imagina aqueles pessoal que escrevia os livros na mão, olhando aquele livro. Eu acho que é a mesma visão, talvez, do pessoal que tinha hoje a mídia impressa e olha a internet. Exatamente. Então, assim, talvez a mesma dificuldade que muitas pessoas que estão nessa virada, né, para essa nova revolução, né? Porque, queira ou não, o livro, ele democratizou a informação. Ele tirou a informação que estava na mão de certas pessoas, por exemplo, a Bíblia, que estava na mão da Igreja Católica, e democratizou colocando na mão de todos os fiéis e tudo mais. Abriu o leque, né? Abriu, né? O leque. E agora a internet, ela está democratizando a informação que estava nas mãos de editoras. Exatamente. De livros, e colocou na mão de todos os usuários, né? Ele está democratizando a informação. Essa é a minha visão. Mas veja bem, será que na época, né? Será que Kardec encontrou verdadeiramente a dificuldade que nós imaginamos? Será que para ele foi tão difícil, Jorge? Será que foi difícil para ele naquela época, né? Imagina naquela época ele lançar, né, o livro dos Espíritos, principalmente, né? Eu penso que foi muito difícil. Tinha que ser uma pessoa de muita coragem, né? Muita coragem. E eu penso até, assim, que existia algumas instituições que apoiavam Allan Kardec também, que também, tanto quanto ele não quis aparecer, no professor Rivail, e quem apareceu foi Allan Kardec, não foi o professor, né? Tanto ele como quem apoiava algumas instituições, inclusive eu tenho certeza que a maçonaria apoiava bastante, que a maçonaria libertária, né? Liberdade, igualdade, fraternidade, apoiava Allan Kardec também. Tanto que Léon Denis, ele era um dos maiores maçons na época e um dos maiores divulgadores contemporâneo de Allan Kardec. E Kardec, né? Também não Kardec. Teria sido uma ação? É, não foi comprovado, não foi comprovado. Muitos falam que sim, mas não foi comprovado. Tudo que aconteceu, por exemplo, quando a gente fala, naquela época, para você abrir um grupo de estudos espíritas, igual ele abriu a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, era o delegado, né? Era o delegado, que o delegado funcionava como prefeito. Então demorava, assim, de um ano a um ano e meio para você conseguir abrir uma instituição dessa. Ele abriu em um mês, então, porque o delegado era maçom, né? Mas partindo do princípio que para Kardec tudo teria que ser justo e perfeito, eu acredito que ele tivesse sido maçom. Isso, mas teria que ver todas as colunas, né? Ele precisava ver todas as colunas para poder fazer isso. Sim. Então, com certeza, ele estava sendo protegido. Mas não há menos, se não tenhamos dúvida. E aproveitou o universo como templo, né? Para poder divulgar a doutrina. Então, é interessantíssimo essas instituições estarem por trás para dar essa sustentação. Que também não quiseram aparecer, também não, nesse sentido de falar, não. A comunicação é da espiritualidade. Os espíritos superiores é que estão passando todas as informações que está lançado. Então, Allan Kardec protegeu os médiuns, protegeu todo mundo e lançou com muita coragem o Livro dos Espíritos. E a gente, quando fala em Kardec, a gente começa a imaginar, por incrível que pareça, Kardec foi atraído para a doutrina dos Espíritos através do fenômeno, né? Através das mesas girantes, né? Que acabariam levando Kardec ao encontro dos espíritos que tinham a incumbência de enviar para a humanidade o Consolador que Jesus prometeu, né? Então, Kardec, né, tinha muitos amigos, né? E dentre esses amigos, né, a maioria deles atuando na área da educação, né, que é a base de tudo, né? Então, o senhor Fortier, que era um grande amigo de Kardec, um homem de uma cultura extraordinária, ele começou a convidar o professor Hippolyte, né, Allan Kardec, para participar de uma reunião onde as mesas giravam, as mesas levitavam. Kardec respeitava o convite do amigo, né? Por se tratar de uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, acima de tudo, ele então respeitava o amigo, né? Mas ficava prometendo, um dia eu vou, um dia. Mas quando o amigo chega e diz para Kardec: olha, professor, a coisa passou do limite. Por quê? O que que anda acontecendo? Além de levitar, além de se movimentar, a mesa está se comunicando. Daí Kardec parou, analisou, a mesa está se comunicando. Ele imaginou, como que um ser inanimado pode falar, pode comunicar, pode pensar? E Kardec, então, já disse, alguma coisa inteligente está por detrás dessa mesa. E aí, então, começa o professor Hippolyte as suas atividades, né, no campo da comunicação, se entusiasmou e percebeu que por detrás de tudo aquilo existia um ser inteligente, o Espírito Imortal, que fora criado pela sabedoria de Deus para viver a eternidade. Sim. Quer dizer, o Espírito não é eterno. Eterno é só Deus. Mas ele foi criado para viver a eternidade. É por isso que os espíritas estudiosos creem na reencarnação e vê na reencarnação uma porta que se abre para que ele possa evoluir, para que ele possa progredir, para que ele possa crescer e um dia atingir a perfeição relativa. E o mais importante é auxiliar as pessoas com dificuldade, né? Sim, isso é outra atividade do espírito também. Porque o lema do próprio Kardec é: fora da caridade não há salvação. eu pediria licença para Kardec para dizer, fora da educação, né? Fora da educação não há salvação. Porque só se pratica caridade a pessoa que conhece verdadeiramente o Espiritismo e passa a entender que caridade não é representado por eu dar um pedaço de pão para quem tem fome, para dar uma roupa para quem está precisando vestir uma roupa. Não, caridade é, acima de tudo, orientar, educar, para que um dia atinjamos o patamar do amor. Não se pode praticar caridade se você não amar. E para eu amar é necessário que eu primeiro me ame. Sim. Eu não me considero apto, pronto para a prática da caridade, porque eu ainda não me amo. Tem determinado momento que eu não me suporto, Rui. Tem determinado momento que eu não consigo me aguentar em virtude da tamanha imperfeição que eu ainda carrego. Você sabia que eu sou prepotente? Você sabia que eu sou vaidoso? Você sabia que eu sou orgulhoso? Como é que eu vou me aturar com essas falhas? Estou lutando. Jorge, você não quer saber como é difícil a gente domar esse gigante que a gente é, carregando as imperfeições que a gente carrega? Daí vem aquele espírito que consola, que auxilia, fala, olha, tenha calma, você já foi pior, você já melhorou um pouquinho. É daí que o Chico fazia, né? Daí eu fico todo animado, então eu vou melhorar. Mas é a grande verdade. E tem outra, quantas e quantas vezes eu sinto que alguém fala assim no meu ouvido, assim, lá no subconsciente, né? Fala assim, olha, aproveite toda a criatura que aparecer no seu caminho, porque o próximo é o único caminho que vai te levar a Deus. É o próximo, né? Jorge, eu tinha, não é bem inimigo, mas tinha, sabe, tinha pessoas que eu não conseguia engolir. Graças a Deus, estou falando com toda honestidade, eu já estou amando essas pessoas. Você não acredita, Rui? Isso. Você não acredita. Eu estou, é um interesse danado, né, em ser salvo, né? Eu tenho que abraçar essa pessoa. Eu não posso esperar. Uhum. Eu não posso para que alguém... Porque eu estou editando o Jornal Espírita. De vez em quando faço uma palestra. Estou lá no centro. Peraí. Por enquanto, você está só no mundo teórico. E a prática? Uhum. Ou eu vou para a prática, ou então eu paro, Jorge. Não é a grande verdade. Porque eu digo assim, meu Deus, mas como é difícil. Isso, a doutrina, não é fácil. Não. É fácil falar, é fácil escrever, mas viver... Porque, Bonani, você com 82 anos, né? Uma pessoa que a gente admira bastante e aprende muito com você também, por essa vivência, né? A gente sabe que você está falando por causa de que a gente sabe que você tem todos esses defeitos que você falou, mas você tem a qualidade da modéstia também, né? Então, o que acontece? Ainda então, é a qualidade de reconhecer, porque o grande problema é reconhecer. Agora, olha só. Não é nem qualidade, é obrigação de reconhecer. Eu tenho obrigação, porque eu estou sendo orientado, estou sendo educado, eu ouço palestra, eu leio livros, estou estudando a doutrina. Peraí, eu tenho por dever... De melhorar, né? Então, o que eu queria perguntar é assim: o que que você aconselha pra gente, que é um pouco mais novo, que tem horas que a gente está envolvido em certas coisas, dentro da própria doutrina, na própria divulgação, a gente está envolvido, mas tem hora que a gente, dentro da gente, fala assim: rapaz, larga isso aí, você não tá. Você só está levando cacetada. Pô, você tenta fazer, mas você está levando espetada de tudo quanto é lado. Qual é o conselho? O conselho é fácil até. É só reconhecer que a grande necessidade nossa é que faz com que a gente se envolva nesse movimento todo. Eu não vou dizer aqui que eu nunca tive esse momento. Teve um momento que eu tive vontade de parar com tudo. Teve um momento que eu me desanimei. Mas, de repente, eu acordo, de repente eu desperto e vem aquela intuição. Agradeça a Deus de você estar no movimento espírita. Agradeça a Deus as dificuldades que têm aparecido, porque você é o maior necessitado. A doutrina espírita não precisa de você. Você que necessita da doutrina espírita. Você é inferior ainda, você tem muitas falhas. E você é um espírito seriamente comprometido com a lei de amor. E a misericórdia de Deus te colocou nesse movimento extraordinário para que você possa se acertar com a lei. Você precisa aprender a perdoar, você precisa aprender a praticar a caridade, você precisa aprender a ser humilde, você precisa aprender, e a doutrina te oferece tudo isso para você melhorar. Mas o pior de tudo é aprender a não julgar as pessoas, né, Bonani? Porque a gente tem ainda esse hábito de estar sempre julgando. Esse defeito eu ainda carrego comigo. Ah. Você não pode imaginar. Eu carrego esse defeito comigo, Rui. Ah, é? E olha, eu tenho um médium encarnado que me ajuda muito, que é a Lurdinha, que no plano espiritual pediu para reencarnar, para vir me auxiliar. Ah, é? Ela tem me enquadrado. Até quando você vai julgar? Porque não é que eu chego e olha, eu tenho a impressão que Beltrano... Espera aí. Você não pode julgar ninguém. Cada um é um. É um, é. Cada um é um. Procure olhar para... Eu tenho aprendido tanto com a Lurdinha... Que a Lurdinha é a esposa imaginar. Dele, né? É, Lurdinha, não, não. É. Eu estou sendo honesto, sincero. Tenho aprendido tanto com ela... Que vocês não podem imaginar. Mas depois de quantos anos de casado, Bonan? 58. Nesta encarnação. Nesta encarnação. Coitado da Lurdinha. Você acha que ela ainda teve com você outro? Mas tem um detalhe. Dá quando, pena quando dela, né? Quando ela desencarnar, vai direto para um patamar mais elevado. Porque, e vai lá te dar a mão. Está me aguentando 58. Rui, agora melhorei um pouco. Você não queira saber quem foi o Bonani antes de estar no movimento espírita. Você não queira saber. Eu acredito. Hoje, se eu for narrar um jogo de futebol, você não pode... Você fala, nossa, que narrador espetacular! Olha, que eu vou ver as virtudes do adversário do time que eu torço. Uhum. Tá entendendo? Porque de primeiro só via as qualidades do Taubaté. Muita gente, eu não quero mexer no assunto, mas muita gente pensa que eu, Bonano, não gosto do São José. Não, pelo contrário, você não quer imaginar as recordações que eu tenho do São José, as faixas que eu tenho do São José, as medalhas que eu tenho do São José. Eu viajei com o São José para o Brasil inteiro, o Agostinho Soliva, que foi uma criatura extraordinária no São José, me trouxe aqui, olha, 10 mil pessoas no Martins Pereira, quando eu entro no estádio, me aplaudiu de pé aqui em São José, meu filho. Não, mas aquela vez que você saiu de Camburão foi antes disso aí. Então, mas... então, a torcida queria pegar o avô, fiquei, né? fiquei tão feliz, porque uma vez eu entrei no Camburão e saí no Camburão. E 10 mil pessoas, quando eu entrei no estádio... Eu não estava chamando sua mãe, não. Não, homenagearam a minha mãe. A minha mãe. Homenagearam a minha mãe. Que sensação que eu tive, né? Mas depois eu disse, não, eu tenho que dar a volta por cima. Eu tenho que virar esse quadro. Eu tenho que mudar. Ah, rapaz, que alegria que eu experimentei. Entrei o estádio inteiro me aplaudindo. Você precisa ver que beleza... Hoje eu me considero um josaense, e daí? Mas graças à doutrina espírita, que me enquadrou, que, olha, você tem que ver no São José, os seus irmãos e tal. Eu tenho muita coisa para comentar. Olha só, estamos estourando o comemora. Estourando aqui o comercial, 8 horas e 39 minutos, era dois blocos, foi aqui direto, sem sair. Mas ele começa a contar as histórias, a gente não consegue sair, né? Vamos lá,

Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o nosso querido amigo, companheiro de doutrina, João Batista Bonani, mais conhecido como J. Bonani, lá de Taubaté, né? Ele fala Taubaté, você vê? Taubaté. Oi, antes de passar a palavra para o Bonani, ontem nós estivemos num lugar especial, né? Nós dois, né? Fora de série, ontem à noite, que foi no aniversário do grande amigo Vinícius, né? Completando 19 anos, mas foi uma festa muito legal, nós se divertimos, ele se divertiu demais, né? Porque o Vinícius... O Vinícius é o filho do Carlos, da Gigavalle, né? Filho postiço do Carlos, mas é o pai Carlos e a mãe Silvia o tempo todo. E o Vinícius é uma pessoa querida por todo mundo. E tava lá, o Bonani que tá aqui, que gosta de futebol, tava lá, os enfeites para ele era tudo do Santos, o hino do Santos tocando toda hora. De vez em quando botava o hino do Corinthians para sacanear com ele, com o Vinícius, ele pegava mal pra caramba. Mas ele lá falando que o Santos ia ser campeão... E o Carlos fez uma coisa fora de série, né? Foi lá em Santos, conseguiu chegar no CT do Santos. E além de trazer uma camisa autografada por todos os jogadores, trouxe um depoimento de cada jogador, dando os parabéns para o Vinícius. E o Vinícius estava alegre demais, a família toda dele de longe veio, né? Porque o Vinícius é um garoto especial, né? Especial. E ele é carismático demais. Onde ele chega, todo mundo gosta dele. E esse aniversário, fizeram esse aniversário para ele. Ele disse que ele escolheu os convidados a dedo, né? Ele foi botando o nome, né? Ele queria só personalidade mesmo no aniversário dele. Eu, Jorge. Ele vai perguntando: Jorge Reis vem? Põe o nome dele aí. O Rui Barbosa, né? Ele queria que fosse um monte de gente mais, porque a Silvia falou que não cabia lá, né? Falou com o Fernando Petit, mas só que o Fernando tá com criança nova, tá com gripe, tá tudo... Mas ele nós vamos voltar lá pra comer uma pizza lá junto com... Mas você vê como é que foi legal, ele ficou emocionado com os jogadores, né? Tempo todo era divertido, né? Divertido, alegre, falando de todo mundo, pedindo pra todo mundo falar do aniversário dele. E foi uma festa fantástica que a Silvia e o Carlos proporcionaram lá. A família, né, proporcionou para o Vinícius. E também eu fiquei bastante surpreso com a nossa querida Amanda Costa, que era da Vanguarda, da Vanguarda, apresentadora do programa de Vanguarda, hoje milita no nosso movimento espírita, e nós vamos trazê-la para que ela venha fazer uma entrevista com a gente aqui, né? Ela foi a mestre de cerimônias lá, ela falou, botou todo mundo para falar, o Vinícius pediu ela para poder ela falar, então a gente... E é nosso ouvinte, você viu, cara, falou, não, eu vou fazer minhas caminhadas, estou ouvindo o programa Vivência Espírita. Amanda, um grande abraço para você, viu, e vamos aguardá-la aqui no nosso programa. E também para o Carlos, para a Silvia, para o Vinícius, para a família toda. O Vinícius, da próxima vez que ele vier aqui, com o Carlos, que ele vai vir aqui, nós vamos deixar ele falar. Né? Vamos fazer uma entrevista com ele. Vamos fazer umas perguntas aqui para ele. Pode ele tá escutando a gente lá. Pode ir se preparando aí, viu, Vinícius? Que você vai responder umas perguntas aqui para a gente. Porque vai ter movimento ufológico agora, dia 26 desse mês aqui em São José. Então, vamos ver se... Isso, que na outra vez ele queria falar. No final do programa aqui, ele queria dar uma palavra e nós falamos, tá no final, não tem mais jeito de você falar. Mas aí, da próxima vez, nós prometemos para ele. E vai ser no dia 26, né? Nós teremos aqui, inclusive o Pedro de Campos virá, será um dos palestrantes para o evento, dia 26. E o Carlos vem aqui, então, na semana anterior. Ele virá aqui. E o Vinícius vem junto com ele, a gente vai fazer pergunta pro Vinícius também aqui, para ele responder umas coisas aqui que a gente quer perguntar para ele, né? Não, o Carlos disse que o Vinícius é daquele que gosta de mulher bonita, comida boa, roupa boa e de passear. E de carro bom, né? Não tem nada de bobo, não, né? Um grande abraço para você, viu, Vinícius? E o Vinícius, tudo de bom, a festa estava muito bonita, obrigado por ter chamado a gente para sua festa, nós gostamos muito de você e parabéns mais uma vez para você, que você sempre seja esse garotão aí alegre, que todas as pessoas gostam, que todas as pessoas quando chegam próximo de você sente essa energia de paz que você transmite para todo mundo. Um grande abraço para você. Vamos comentar aqui a participação do Aécio César, que entrou no nosso site. Ele fala: manda um bom dia, Rodrigo, a todos do Vivência Espírita e ao entrevistado deste domingo. O Espiritismo, ao meu ver, ainda se encontra meio tímido. Isso respondendo a pergunta sobre a divulgação do Espiritismo, se está bem divulgado atualmente. Então ele fala que ainda se encontra meio tímido, embora está caminhando com passos firmes. Segundo o espírito de Dr. Inácio Ferreira, através da mediunidade de Carlos Bacelli, diz que está faltando articulistas no meio espírita, principalmente com a internet. Esta falta está relacionada com a falta de estudos dos espíritas. Vamos aprofundar mais nas obras básicas de Kardec e Chico. Muita coisa ainda iremos encontrar quando o estudo seja mais aprofundado. Forte abraço. Legal, o AS, falando nisso, o AS também é um colunista do nosso site Vivência Espírita, Luz Infinita. Também temos uma participação aqui do Ari Rangel, que entrou, mandou um bom dia, queridos irmãos vencianos. Quero mandar um grande abraço ao querido irmão trabalhador incansável da Seara Espírita, João Bonani, pelas mãos de quem passaram inúmeras gerações de espíritas. Sobre a pergunta, me inspiro no Rodrigo Costa para responder. Sempre há algo mais e melhor para se fazer. Um forte abraço a todos. Legal, né? Muito bom. Aqui, eu olhei, eu estou no outro grupo aqui, Rodrigo, certo? Então vamos lá. Essa do Ari, ele colocou nos dois grupos, eu acho, né? Aqui o Ed Moreno. Bom dia, Bonani. Ele está fazendo uma pergunta, Bonani. Bom dia. Por que as grandes mídias, tipo as TVs abertas, não divulgam a arte espírita? O que precisamos fazer para chegar nesses veículos? Os grandes jornais, por exemplo, com uma tiragem de final de semana, com um CD de músicas espíritas, você já pesquisou isso? Você consegue responder assim? O que nós poderíamos fazer para poder alcançar isso aí? E só lembrando, Bonani, antes de você falar, que o Bezerra de Menezes, lá no século, antes de chegar no século XX, né? Ele fazia isso no jornal O País, lá no Rio de Janeiro, semanalmente ele tinha uma coluna. Então, eu acho que não é questão de aceitação da mídia, é questão de coragem do espírita, de você, de coragem, ou então de ter cacife mesmo, de criar mecanismos para a gente entrar na grande mídia. Olha, mas uma coisa que nós temos que compreender, que para o espiritismo ainda tudo é difícil. Tudo é difícil. Para que possamos abrir as portas da grande mídia, é necessário que tenhamos o vil metal, porque tudo tem o seu custo. Vil metal significa dinheiro. É claro. Veja bem, eu tenho certeza absoluta que nós não estamos aqui na rádio aqui de graça. Eu tenho certeza absoluta. Então, para o espiritismo, tudo é mais complicado, tudo é mais difícil, né? De vez em quando, uma Rede Globo apresenta alguma reportagem, porque ela sabe de antemão que essa reportagem vai provocar uma grande audiência. Por exemplo, se a Globo anunciar que hoje no Fantástico vai ocorrer uma mensagem de Chico Xavier, vai acontecer a primeira mensagem de Chico Xavier após a sua desencarnação, e o médium que vai receber esta mensagem é o Divaldo Franco, eu tenho certeza absoluta que vai ocorrer uma cobertura fantástica da Globo, porque ela coloca também, além do vil metal, ela coloca a audiência acima de tudo. Então, das poucas vezes que a grande mídia se preocupa com o movimento espírita, das poucas vezes é quando ela tem certeza que ela está ganhando audiência. Tanto é que mas o programa Pinga Fogo é difícil para nós. O Pinga Fogo que teve o Chico foi até hoje foi um dos de maior audiência. Proporcionalmente o maior. Maior. Então, eu digo, para nós espíritas, a coisa é complicado. E que era para ser 2 horas só de programa, foi estendido por quase 3 horas e meia. Para manter o jornal O Espírita, há 22 anos, eu sei da dificuldade que eu enfrento. Porque se eu sair na praça do Vale do Paraíba, vendendo um jornal profano. Eu vendo com a maior facilidade. Eu saio para vender o jornal O Espírita, eu encontro uma barreira tão grande, porque o povo ainda não entendeu a importância da divulgação do Jornal Espírita. Principalmente, as empresas não acordaram ainda para o grande retorno que um Jornal Espírita oferece através das informações que ele traz para o povo. Bonan, deixa eu fazer uma pergunta ainda, assim, né? Nós estamos envolvidos aqui num programa de divulgação, né? Sim. O Jornal Espírita, e como a maioria dos jornais espíritas que eu conheço, é tudo de divulgação, né? É tudo de divulgação. E parece que as pessoas estão precisando de informação. Mas como é que o Dr. Bezerra fazia ao lançar o jornal O País? Naquela época de Bezerra de Menezes, era para divulgação. Ninguém conhecia a doutrina espírita. Mas ele bancava o jornal? Ele bancava. Bancava, certo? Então, o que acontece? Não, se ele bancava, eu não sei, mas que era coluna semanalmente no jornal O País, que hoje seria o Estado de São Paulo. Porque hoje a gente encontra uma dificuldade muito grande para um comercial para o jornal. Imagina o Dr. Bezerra naquela época. Não era comercial, porque ele usava coluna, não tinha comercial nenhum. Ou a influência dele, por ter sido um deputado geral, né, no estado do Rio de Janeiro, que era a capital do país ainda naquela época, e provavelmente ele devia até ganhar essa coluna, né? Agora, é uma coisa que você não vai acreditar. A Livraria Espírita Caibar Chutre Taubaté, lá do União e Caridade, ela cortou a propaganda no jornal. Jornal Espírita. Que é a própria livraria da sua casa. A livraria Humberto de Campos, Del Dono de Lariz, permanece, não é ajudando, porque ela tem retorno, né? Ninguém está pedindo esmola para ninguém, não. Isso aí que eu falo também. É uma permuta, né? Se o jornal, porque o jornal tem uma circulação impressionante. Eu coloco, Jorge, nas bancas de Taubaté, eu coloco lá 50 jornais em cada banca, eu coloco de manhã. Eu vou lá outro dia e não tem mais jornal. Quer dizer, e uma livraria espírita corta publicidade no jornal O Espírita. Ali, deixa eu completar minha pergunta. Que a gente passa? Não, eu quero que você responda a pergunta que eu ia fazer, né? Mas como aqui todo mundo fala mais do que eu, e todo mundo fala que eu falo demais, né? Por quê, Bonano? Porque é importante pra caramba essa visão sua aqui, do que a gente pensa. Nós estamos falando, a maioria da mídia espírita está divulgando e não informando. Qual a diferença? A divulgação é aquilo que nós já conhecemos, que a gente ressalta o tempo todo, divulgando a doutrina, mostrando o que é a doutrina, procurando assuntos relacionados que falem sobre a doutrina. Você, de vez em quando, eu vejo no jornal Espírita, informação. A catástrofe que aconteceu lá não sei aonde. Isso é informação. Então, pode ser que a gente não está conseguindo atingir o público, porque nós estamos divulgando, mas ainda não estamos criando um mecanismo de informação para a pessoa chegar na semana e falar o que aconteceu nessa semana dentro do movimento espírita. Mas assunto... Ah, o cara virou lobisomem lá não sei aonde. Opa, vamos analisar esse negócio aqui. É coisa espírita? Não é coisa espírita? O que é isso? Aí, para chamar a atenção, olha, teve o terremoto lá, teve um desencarne coletivo. Meu Deus do céu, por que será que aconteceu isso? O que é a doutrina espírita? Então, eu acho que isso seria informativo. Olha, nós vamos ter algo interessante, não sei aonde, que vai vir o palestrante e tal, esse palestrante é de tal lugar, ele já fez isso, o trabalho dele é desenvolvido desse jeito. É claro, não vai ser um Bonani, um redator, que vai conseguir pesquisar tudo isso. Teria que ter, aí a gente vai no que o Ed Moreno está falando, teria que ter algo maior para você criar corpo e botar esse negócio na frente. Mas para criar corpo, hoje em dia, a coisa mais fácil que existe, levando-se em conta a informática, a internet. Então, você tem o mundo nas mãos para informações. Agora, o jornal O Espírita começou nessa linha. Ele começou, depois entendeu, por exemplo, eu anunciava, o jornal é mensal, colocava lá o conjunto Castelã estará em Taubaté dia 5 de novembro. Bom, até dia 5 de novembro, né, a notícia, a informação era válida, né? Só que dia 6 o Jorge já foi lá em Taubaté. Então, o jornal passou a ser um jornal não de informações, mas de divulgação da doutrina, comentários, reportagens. Você vê o jornal deste mês, tem uma reportagem muito interessante quando nós visitamos pela primeira vez Uberaba para entrevistar Chico. Uma reportagem muito interessante, o título é Visita a Uberaba, Chico nos surpreende. Uma coisa espetacular essa reportagem. Está contida no jornal. E outras reportagens que têm a duração de um mês. Tá, então olha só. Eu acho que isso não é informação, isso é divulgação. Divulgação. Informação seria quando você fez a reportagem. Porque eu vejo jornal, como é que eu vejo jornal? Eu vejo jornal quando a gente vê no filme aquele garoto passando, extra, extra, extra, aconteceu tal coisa em tal lugar. E o cara corre e compra. E a internet está fazendo isso. Quando a gente entra na internet, está lá a manchete. Aconteceu tal coisa em tal lugar. Aí você entra e você vai ver isso aí. Então, eu acho que o que falta, talvez, a gente dar uma alavancada na mídia espírita, seja a gente informar mais. Porque acontece coisa todo dia. O que está faltando, talvez, seja corpo mesmo. Jorge, eu concordo plenamente com você. Eu vou dizer por que razão. Porque o jornal só se completará divulgando e informando. Isso. Porque... A informação, aliás, eu até coloco acima da divulgação a informação. Porque o povo anda carente do quê? De informação. Jorge vai se apresentar no Paulo Ortiz em Jacareí, quinta-feira. O jornal de hoje já está anunciando Jorge. Olha só uma coisa legal. Entendo. Você, um informativo, exatamente. Você está lá em, ó, já localizaram Emmanuel, que nasceu. Isso, eu duvido se você passar lá na frente da igreja, lá em Taubaté, um monte de gente pois não compra. A partir do mês que vem, aproveitando a sua ideia, é aquilo que eu digo, Jorge, a gente está sempre aprendendo. A partir do mês que vem, nós vamos dedicar uma página inteira do jornal só para informações rápidas e rasteiras. Isso. Quer dizer, em tópicos, para o povo... Aliás, para informar, não preciso fazer um comentário. Eu, para dizer que o Jorge vai... fazer uma palestra em Taubaté no dia 18 de abril, eu não vou precisar dizer que o Jorge... Só coloco que ele vai fazer... Estou informando que o Jorge estará em Taubaté. Então, tem tanta coisa legal. Você sabia, por exemplo, a Fazenda Santa Maria foi o Redesville no Brasil. Tem um monte de gente que vai olhar para a informação dessa e vai chegar e falar, meu Deus do céu, o que é isso, né? Aconteceu isso no Brasil? E a maioria dos espíritas não sabe que os fenômenos físicos que aconteceram na Fazenda de Santa Maria foram mais intensos do que o que aconteceu em Redesville, nos Estados Unidos. Já que o assunto é informática, o jornal deste mês, ela fala de uma reportagem do nosso o blog do jornal. Agora, até o mês de setembro, mais de 70 mil pessoas tinham visitado o blog do Jornal Espírita. O blog e o... Você vê. Legal. Olha a informática. Isso também... Isso é interessante você falar agora. Mais de 70 mil talvez comprou o jornal. Aí o que acontece? Essa dificuldade que o jornal está tendo é a mesma dificuldade que o Vale Paraibano teve... Que o valor teve. E a imprensa escrita está encontrando, né? Está encontrando. Eu acho que essa não é exclusiva do Jornal Espírita. Eu acho que isso talvez é uma coisa um processo natural de passagem para a internet. Porque o blog, queira ou não, é um jornal. Nós temos com a ideia de criar na internet. São artigos, né? Um programa só de informações. Hein, Jorge? Um programa na internet só de informações, só que vai ser diário. Não, mas a gente vê que a Simara, ela está fazendo isso ainda muito, com muita timidez, mas a Simara faz esse tipo de trabalho, divulgando Facebook, quase todos os eventos que acontecem em São José dos Campos e na região também. Deixa eu falar outra coisa, que a gente tem que ir para o comercial, o Rodrigo falar algumas coisas, e a gente ir para o comercial, que já está estourando o nosso momento gigavale. Olha só, Bonani, Então, voltando no que o Ed Moreno falou, por que que não está nos lugares, outra coisa é o seguinte, é, eu penso assim que a gente tem que esquecer um pouco o eu e pensar mais no nós, na, na doutrina, sim, né? Sim. O que que acontece? Eu não quero puxar a sardinha para o nosso lado, mas quando eu e o Rui começamos esse programa aqui é caro demais, você ter na rádio um programa de 2 horas semanais, é muito caro. Então, o que é que nós fizemos? Nós esquecemos do eu no sentido assim, olha... Todos os cartuchos que eu tenho que pegar para mim. É aquele negócio assim, você tem um amigo para apresentar em algum lugar, mas você fala, não vou apresentar essa pessoa agora não, que pode ser que eu precise mais lá na frente, eu vou queimar meu cartucho. Sim. Certo? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós, eu e o Rui, usamos a nossa influência, que a gente tinha de conhecimento, que é o que você deve estar fazendo há muitos anos também, e correr atrás dos empresários, correr atrás das pessoas que são simpáticas ao movimento e chegar, olha, nós precisamos divulgar o nosso movimento na mídia de uma maneira melhor, e fomos correr atrás. Por exemplo, a gente não ganha, nem você, eu sei disso, a gente não ganha nem um centavo financeiramente, né, o Rodrigo, que chegou agora, pelo contrário. Pelo contrário. A gente, né, pelo contrário. E os patrocinadores sustentam o nosso programa tranquilamente e o que que acontece? São pessoas que são simpáticas ao movimento, estão aí desde o começo com a gente, mas o que falta muito, então, até ter uma mídia maior, retorno, né? É você ter essa coragem de chegar e falar, poxa vida, eu tenho essa influência, eu posso fazer isso. Mas como é que eu posso fazer? Vou chamar as pessoas que se associem a nós para a gente divulgar a doutrina. Eu acho que falta, tem muita timidez, como o Rui está falando, muita timidez. A gente pensa muito em nós ainda e esquece de todos, que todos têm o direito. E você usar aquilo que talvez servisse até para você, individualmente, falando, eu vou usar isso para mim, para me ganhar alguma coisa aqui, não. Eu vou usar isso, que é essa influência que eu tenho, para divulgar a doutrina. E falo igual você, não se vangloriando disso aqui, não. Aqui é dívida mesmo. Com certeza essa é a nossa obrigação, nós viemos para isso e não estamos cobrando nada por causa disso, não. A única coisa que eu cobro é a seguinte, que eu vou cobrar quando eu chegar na espiritualidade, é que nós fomos mandados embora de uma rádio porque nós somos espíritas. Isso eu quero cobrar, quando eu chegar na espiritualidade. Quando eu chegar lá e falar, vocês têm que me ajudar, porque nós fomos mandados embora da rádio por causa de vocês, porque nós somos espíritas, então vocês estão me devendo. E não deixaram a gente nem se despedir, nem dizer, olha, que nós estamos numa outra rádio. Uhum. Mas também conseguimos com facilidade outra rádio. Exatamente, com uma tranquilidade, né? Fechou a porta no dia, no outro dia as outras estavam abertas. Então, mas isso eu estou falando no sentido... E em nome da religião, né? Ele fechou por causa que nós somos espíritos. E então, ainda foi se vangloriar no púlpito... Só porque nós somos espíritos. E ainda foi se vangloriar no púlpito da sua igreja, dizendo, olha, conseguimos acabar com o programa espírita na Rádio Bandeirantes. Exatamente. Então, mas não conseguiram, não. E nem vão conseguir nunca. Então, veja por aí o poder econômico. Solta uma bomba que aí. Que tem atrapalhado muito a humanidade, aprender a se esclarecer, se orientar como um ser imortal. Mas, Bonani, a Fátima e o Alberto, lá de Caçapava, do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, mandam um abraço a todos do programa, especialmente para o Bonani e todos da casa. Diz que já estão com saudades da palestra do Bonani. Olha aí, Bonani. Um grande abraço para a Fátima e para o Alberto, lá de Caçapava, né? E a Ieda mandou um bom dia a todos do programa Vivência Espírita. Está muito interessante o assunto. Nossa, que verdade, esse ser está falando sobre ele mesmo. Na hora que você estava falando, né? Sobre você mesmo. Né? Não, eu precisaria deixar ele falar mais. No quarto. Mais a tirar o... Como é que tirar as coisas do baú lá para falar. E ela continua aqui, no qual eu estou me vendo como a verdade. Mesmo vinda de outro, mexe conosco. Acredito eu, porque nós somos um pouco de cada um. Obrigado, Bonani, pela sua lealdade. Caso o Verso T, ela quer participar também. Mas vamos lá para os comerciais? Vamos. Era na hora que você estava falando dos defeitos, né? Porque quando os outros falam dos defeitos, a gente vai entrando neles também, né? É todo mundo, né? É isso. Quando fala de qualidade, a gente fica falando, meu Deus, eu acho que essa daí eu não tenho, não. Agora, quando fala de defeito, a gente vai, todo mundo vai assumindo, né? É verdade. É o que a gente só não tem coragem de falar muito. Agora, quando o outro fala, fala, poxa, também sou igual. Não, e a gente também precisa aprender, viu, Jorge? Falar a verdade... Uhum. Duela quem duela, como diz o Collor, né? Quer dizer, não é, mas falar a verdade, né? Porque a gente, o que nós acabamos de falar aqui da que aconteceu com a gente na outra rádio foi uma verdade. Uhum, exatamente. Não estamos inventando nada. Não. Né?

O grande segredo para uma boa comunicação, portanto, é o exemplo de quem fala. São 9:27 e esse é o momento Gigavalho. Bonani, algum comentário sobre como transmitir as mensagens? Bom, já foi comentado agora há pouco, né? É através do exemplo, né? O exemplo fala muito mais alto do que qualquer pronunciamento da nossa parte, né? O caminho é por aí. É, e é por isso que Jesus, até hoje, ele ainda é o grande mestre, porque ele falava e exemplificava, né? Não ficava somente na palavra, né? Exatamente. E a maneira de dizer as coisas é muito importante, né, Bonanza? Você só pode salvar alguém. Do jeito que você fala as coisas. Nós, como espíritas, nós somos muito chamados, às vezes, dentro da próprio seio familiar, para dar notícia ruim, você já percebeu, não? Exatamente. Isso é um estigma que a gente carrega, assim, de que tem horas que a gente... E a gente não pode se negar, mesmo que seja na hora mais difícil, né, de contar para minha mãe, por exemplo, que o meu irmão tinha desencarnado, né? Três irmãos desencarnaram e eu que tive que contar para minha mãe. Eu sou irmão, o filho mais novo, mas parece que é o espírita que tem que fazer isso nessa hora. Fala, Jorge, é você que vai lá falar para minha mãe que... O filho dela, o nosso irmão, desencarnou. Então, e uma pessoa de uma idade avançada, como que você dá notícia para a pessoa desse jeito, né? Como é? Então, o jeito que você fala, você pode machucar alguém, você pode se machucar, ou então aquelas pessoas que são muito assertivas, né? Que a gente conhece muita gente que fala, ah, eu falo na cara. Ela não está sendo nada agradável com ninguém. Ela pode se levar as 100 chibatadas, ela pode não levar 100 chibatadas de fato, mas mentalmente ela pode estar levando por causa do jeito que fala, né? Pessoas mal-humoradas, pessoas que gostam de falar demais, não analisam o que fala. Essa história do sultão aí é muito interessante, né? Eu acho muito legal, porque um fala, eu sonhei com que eu perdia todos os dentes, aí um chega e fala, ah, todos os seus parentes vão morrer, poxa vida, já ficou, o homem ficou revoltado. Enquanto o outro chega e fala, nossa, você é um homem de muita sorte, você vai sobreviver a todos os seus parentes. Quer dizer, falou a mesma coisa, mas falou de um jeito totalmente diferente. E quando, olha só, quando você fala que todos os parentes vão morrer, é como se acontecesse uma catástrofe, um desencarne coletivo. Todos os seus parentes vão morrer, falou, meu Deus, tudo de uma vez? Não. O outro chega e fala, ó, você vai viver mais do que todos os seus parentes. É totalmente diferente. Ele falou, poxa vida, estou vivendo bastante. Então é o jeito de dizer as coisas é muito importante, né? É, mas não há dúvida nenhuma, né? Mas o importante, né? Não é preciso a pessoa ser espírita para entender a imortalidade da alma, né? É importante que ela saiba que ela foi criada para a eternidade e que a vida continua, né? E talvez no momento em que a gente vá levar uma notícia de uma desencarnação, para a pessoa que compreende um pouquinho a imortalidade da alma, ela, é claro que ela vai ficar chocada, ela vai ficar aborrecida, mas não vai ficar inteiramente desesperada. Isso me faz lembrar um túmulo lá em Taubaté, de uma família espírita, né? Está escrito assim, né? Na túmula, assim, eu volto já. Ou então fui. Não, eu volto já. Não, mas lá em Paraibuna está lá. Nós aqui estamos, por vós esperamos, né? E eu pensava que era brincadeira. Eu fui lá em Paraibuna e tem mesmo. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. E nada mais justo, né? Mais sério e mais correto do que essa frase, né? Isso, o Chico Xavier, perguntaram para ele que ele gostaria que tivesse no túmulo dele escrito. Ele falou, aqui jaz Francisco Cândido Xavier, muito a contragosto. Né? Vamos encerrar então? Encerrar o nosso momento de Gavalho. Num Oferecimento de Gigavale Atacado. O depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. E esse é o programa Vivência Espírita. E nós estamos com João Batista Bonani, o famoso J. Bonani de Taubaté, aqui conosco, né? Deixa eu comentar, aqui está tendo bastante participações também, então o pessoal está, se falou de divulgação, o pessoal está comentando bastante. É, não, talvez não dê tempo da gente ler todas as mensagens hoje, mas o Bessa, ele comentou aqui que a tecnologia evolui extremamente rápida e adequar-se a esse ritmo é um desafio. Para sermos eficazes, precisamos explorar a internet adequadamente, pois esse é o meio do momento. A comunicação depende dos dois lados, mas a iniciativa deverá partir de quem transmite, auxiliando, orientando e direcionando os receptores. Legal, pessoal. Só comentar mais um aqui. O Paulo manda um bom dia. Eu considero que a divulgação está sendo positiva, através da rádio, internet, programas de televisão, feiras de livros e congresso. Mas tudo de forma bem mais discreta que nossos irmãos de outras religiões, né? Isso é uma verdade. Então, pessoal, é aquilo que a gente estava comentando, tem que colocar a cara a tapa, né? Então, o espírito tem que ter coragem para ir lá na frente e falar, ó, eu bater o peito e falar, ó, eu sou espírita. Muitas vezes as pessoas nem essa coragem têm, né? Mas vamos lá. Mais alguma? Não, tem muitas informações. Tem muitas? Tem muitas, é. Então, lê mais alguma aí que estiver. E a Pamela entrou aqui também e falou, pois é, hoje existem vários grupos de estudos espíritas pelo WhatsApp, inclusive a Vivência Espírita entrou nessa era, né, hoje, e é possível fazer transmissão de estudos pelo YouTube, e até mais, tem outros grupos que se disponibilizam a preparar seus participantes para passes e irradiações, né? Como centros espíritas online, né, então você tem centros que não tem um lugar fixo, né? Que dá até passe virtual, né? Legal, pessoal. Obrigado pela participação. Jorge, dia 20 de novembro, num domingo, às 12 horas, nós teremos almoço gaúcho lá do Centro Espírita Casa do Caminho, lá no CTG, no Centro de Tradições Gaúcha, aqui no caminho da Francisca Júlia. Então tá aí, os convites estão à disposição. Quem quiser participar, colaborar com a Casa do Caminho, é só adquirir o convite do almoço gaúcho no dia 20, a partir das 12 horas. Isso, vamos divulgando também outros aproveitando o momento aqui para falar que ao dia da pizza aqui também na Coal, né? As pessoas da Coal postaram, será no dia 3 de dezembro, né? Para ajudar na manutenção de nossa Coal, estamos vendendo pizzas pré-montadas para levar para casa. A venda é feita pelos trabalhadores da Coal. Você paga a pizza e recebe um comprovante para ser apresentado para retirada no dia 3 de dezembro, né? Das 14 às 17 horas. Custa R$20. Então, se você quiser colaborar, é só encontrando com representante da Coal, com um trabalhador da Coal, todos eles estão encarregados de fazer a venda. Então eles dão um ticket, né? E no dia 3, vocês vão lá buscar das 14 às 17 horas a pizza. Dia 3, eu acho que dia 3 de dezembro, eu acho que deve ser um sábado, né? É. E aqui também, Rui, hoje nós temos aquele tradicional almoço beneficente do Missionários da Luz, né? Espaguete, sabores diversos, frango assado e salada verde. Né? Hoje, então, é dia de macarronada, lá no nosso lar, né? Na Martins Pereira, Rua Martins Pereira, 178. Exatamente, Rua Martins Pereira, 178, ali no nosso lar, que chama nosso lar, tem estacionamento lá para todo mundo, das 12 às 14h30. E depois tem até aquele tradicional, aquela brincadeira lá de sorteios de brindes, essas coisas lá, uma brincadeira com o pessoal que tem depois da macarronada. E no dia 27, viu, Jorge, nós teremos no dia 27 um chá beneficente da farmácia comunitária, lá na PVE, que é a Associação dos Profissionais Veteranos da Embraer, a partir das 14 horas. É em benefício da farmácia comunitária, para que a gente possa manter a farmácia em dia. E também no dia 27 nós vamos ter o almoço de final de ano da obra social Célio Lemos, que é um almoço natalino, que é um almoço especial, no dia 27 de novembro. E essa semana começa a quarta semana de estudos espíritas, José Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Então vai ser do dia 7 até o dia 12 de novembro, às 20 horas, às 8 horas. Então, segunda, tem palestra do Marco Milani, de Olambra. Terça, da Dora Encontro, de Bragança Paulista. Eduardo Borges, aqui de São José. Quinta, tem a Marina Ferri, de Taubaté. Sexta, Heloísa Pires, né, que é a filha do José Herculano Pires, o homem do mundo. E no sábado, Jader Sampaio, de Belo Horizonte. Então vai ser lá na Obra Social Célio Lema, imperdível. Né, fica lá na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30, Jardim Jussara. Então, às 8 horas da noite. É, no dia 27, Rui, nosso convidado aqui será o Roberto Ferreira. Né? Roberto Ferreira é o maior compositor espírita do mundo. Né? Roberto Ferreira tem mais de 1.800 composições. Todos os artistas espíritas gravaram música do Roberto Ferreira já. Acho que quase todos têm música do Roberto Ferreira. Né? A Célia Tombly, por exemplo, tem N CDs com músicas do Roberto Ferreira. O Liraucio fez um CD inteirinho com música do Roberto Ferreira. Nós gravamos Evangelho de Luz, Médico de Homens e de Almas do Roberto Ferreira. Então, Roberto Ferreira é um, digamos que, entre aspas, né? Mas é um gênio dentro da música espírita. O Roberto Ferreira faz música quase todo dia na vida dele. Então ele estará conosco aqui no dia 27. Nós tínhamos convidado o Roberto para vir dia 27 no programa, mas ele se dispõe a vir no sábado para fazer uma palestra também, né? Ele faz palestra musical, só vem ele e a esposa dele. Ele é do grupo União Harmonia, mas ele virá sozinho. Se alguma casa quiser a palestra do Roberto, nós estamos agendando para fazer essa palestra. Pode deixar que a gente coloque ele no hotel, não tem problema. Ele viria no sábado mesmo para ficar no hotel já. A gente vai colocar ele no hotel por nossa conta aqui do Vivência. Mas se alguma casa quiser fazer essa palestra no sábado, né? Só falar para a gente, né? Entrar em contato comigo, com o Rui, com o Rodrigo, aqui agora se quiser ligar. E leva o Roberto para fazer essa palestra no sábado à noite. Né? Ele vem mais cedo, então, e faz a palestra no sábado e no domingo de manhã ele estará conosco. Então, a palestra seria no dia 26 de novembro. Né? Só entrar em contato conosco, vale a pena. Roberto é uma pessoa experiente, né? Uma pessoa requisitada muito dentro do movimento. É, e vale a pena o papo e as músicas que ele apresenta para as pessoas. Seria uma palestra musical, mas é uma pessoa ímpar dentro da arte no movimento espírita. Então é só ligar para nós, falar com a gente, que a gente agenda no sábado, dia 26, essa palestra na casa de vocês com o Roberto Ferreira. Certo, Rui? Certo, vamos ver. E aí, no dia 27 ele estará aqui. Né? Vamos falar mais um pouquinho com o Bonani, senão a gente perde a hora. Bonani, então você está falando dos seus defeitos. Qual o maior defeito que você precisa trabalhar? Bom, até hoje, com a sua idade, com a sua... Não. Antes de comentar um dos nossos muitos defeitos, né, eu me permitiria dizer que o Jorge, agora há pouco, ele falava a respeito da divulgação e da informação. E deu para sentir de perto que este programa está muito ligado à divulgação e a informação. Agora há pouco eu estava observando bem o momento em que o programa entrou na área da informação. Então eu comecei a observar o ping-pong da informação e o quanto ela é importante, né? Divulgação e informação. Ele deu um exemplo vivo, né? Do que seja a informação e que nós vamos levar para o jornal O Espírita. E com respeito à divulgação, acreditamos que a melhor forma, a melhor maneira de divulgar a doutrina é viver lá fora, no mundo profano, aquilo que nós aprendemos na casa espírita e, quando não, lendo as obras espíritas, principalmente aquelas cuja origem é Chico Xavier como médium da psicografia, com todo o respeito que temos pelos demais médiums da psicografia. Muito bem, então o exemplo, em termos de divulgação, fala muito mais alto do que qualquer comentário, do que qualquer palestra que possamos fazer. O exemplo é tudo, né? Então, que sejamos no mundo lá fora, aquela carta viva do espírita convicto na convivência com o mundo aí fora. Não é fácil conviver nos dias de hoje num mundo tão desorientado, tão agitado, tão materialista como nos dias de hoje. É um campo vasto para o espírita que quer avançar, progredir, exercitando a compreensão, a tolerância, o perdão, etc. e tal. Mas com respeito aos meus inúmeros defeitos, né? Eu estou encontrando dificuldade para escolher um. Para escolher um. Eu estou encontrando dificuldade para escolher um. Já achei. Um dos muitos defeitos que eu carrego é falar muito e agir pouco. Tá bom esse ou não? É bom, tá bom. Mas isso não é só... Tá bom ainda, você tem que falar. Isso não é só... Então, você já reconhece que fala muito e age pouco, a partir de hoje, ao deixar o programa, saia daqui falando menos e agindo mais. É porque a gente encontra nas nossas casas espíritas pessoas que têm ideias excelentes. Para ajudar a casa, tudo, mas só que ele quer que você faça, não ele. Então nós encontramos um monte de gente assim, né? Que tem ideias excelentes, mas olha, mas eu não estou capacitado para fazer isso. É o que o Chico falava, ele não falava para você deixar de uma hora para outra de fazer aquilo que você fazia mal. Então essa pessoa fumava, ela falou, cara, começa a fumar um pouquinho menos a cada dia, né? Não precisa deixar de fazer uma hora para outra. É muito mais fácil a gente conquistar 50 virtudes do que largar um defeito, largar um vício. É complicado, né? Não, mas e o que você pode falar a respeito do espírita convicto que você falou aqui? Qual é esse espírita convicto? O espírita convicto é todo aquele que procura estudar a doutrina, é todo aquele que, além de estudar, ele pratica aquilo que aprendeu e, acima de tudo, compreender todas as criaturas, assim como ele, muitos compreendem a situação dele, embora se apresente como espírita. Porque mesmo se apresentando como espírita, o espírita é aquele que procura viver o cristianismo na sua maior pureza. Esse é o espírita convicto, que compreende, que tolera, tem paciência. E acima de tudo, ele, quando vê algum defeito em alguém, ele tem que parar e dizer, peraí, eu também já tive esse defeito. Eu já fui assim. Ele vai melhorar. Ele não nasceu com esse defeito. Então... não é fácil. Então, você perguntou, qual o espírita que a gente poderia citar como exemplo? Chico Xavier. É fácil? Hein? E Jesus, né? Como chefe também do nosso mundo. Espírita declarado. Não, agora vem Kardec, né? Agora vem Kardec, isso é muito importante. Reconhece seu verdadeiro espírita pela luta que haverá de travar consigo mesmo para eliminar as suas falhas e os seus defeitos. O verdadeiro espírito é aquele que luta com ele mesmo. Não, né? Precisa ser perfeito. Perfeito para ser espírito. Exatamente. Reconhece o verdadeiro espírito pela luta que haverá de travar para que opere nele a transformação moral, etc. E tal. E quando ele veio dizendo para nós, né? E já Jesus antes. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, todo mundo acha que a gente tem que botar a espada na mão e saindo matando os outros que não acreditam em Jesus, né? E na realidade ele mandou a gente matar, foi tudo isso dentro da gente. Os defeitos, né? Todos os problemas que nós temos. A luta, quando você assume o papel, ou o papel não, quando você assume de fato a seguir a Jesus, a espada está na sua mão para você brigar contra você mesmo. Porque é difícil a gente derrubar todos os nossos defeitos morais, derrubar todos os nossos vícios para levantar a bandeira de Jesus. Às vezes a gente quer levantar a bandeira de Jesus de um lado, mas do outro lado a gente quer manter todo esse problema que a gente tem. Mas a espada está na nossa mão. Ou você destrói aquilo, né? Ou você nunca vai ser um cristão, de fato. Você não. nós, né? Nós, estamos todos no mesmo barco. É por isso que eu gosto muito da Marina Ferre, da nossa amiga lá de Taubaté, né? Que ela fala que nós precisamos praticar a alteridade, aceitar as pessoas do jeito que elas são. Mas urgência, não é fácil aceitar as pessoas, conforme eu disse aqui no começo do programa. Eu estou encontrando dificuldade para me aceitar com os meus defeitos. Agora, imagine aceitar outras criaturas com os seus defeitos. Mas a doutrina orienta, educa, mostra o caminho, né? Como agir. Tenha paciência. Você será o maior beneficiado compreendendo as criaturas. Legal. A doutrina ensina isso, né? E, legal, legal. E a gente já está no finalzinho do programa, né? Só comentar que antes da gente falar sobre o sorteio do livro, que é das participações, a gente comentar aqui que o Maurício Tomé entrou, deixou um recado pra gente. Domingos, meu pai, também mandou um recado aqui pra gente. O Luiz Eduardo Ribeiro, lá da USE, também falaram aqui sobre a importância de divulgação de TV a cabo, do Espiritismo. A Pâmela também entrou. O Paulo deixou aqui mais um complemento. Agradecendo a todos vocês que participaram. A Margarida Santos também disse que está gostando bastante do programa. A Ludmila deixou um recado aqui, mandou um bom dia a todos. Na verdade, acredito que a divulgação espírita só não é mais forte pela falta da união entre os espíritas. Não existe união e colaboração entre os centros. O que vejo é uma competição disfarçada entre alguns divulgadores. Com essa problemática, dificilmente atingiremos grandes massas. Continuaremos agindo somente os frequentadores de cada casa, e só. Já tivemos canal espírita, revista espírita de qualidade e abrangência nacional, mas não sobreviveu por falta de incentivos financeiros e colaboração entre os irmãos da doutrina. Para finalizar, creio que precisamos muito nos unir para poder realizar grandes feitos em nome de nossa maravilhosa doutrina, união e colaboração. Abraço a todos. E mais uma coisa, né? Disciplina. É, mas a gente tem que ter o apoio dos espíritos. Se até aqui a gente não tem nem os apoios do pessoal que a gente conhece, quanto mais, né, conseguir unir todo mundo. É verdade, Ludmila. Vamos seguir, então? Nós queremos agradecer a presença do Aderbal. Eu vou primeiro fazer as coisas que não fizemos ainda. É, né? Os então, aniversariantes. Sorteio, isso, né? Ao sorteio dos dois livros, né? Os sorteados de hoje foram o Vitor Marcílio, do Jardim Satélite, e o Paulo Sérgio Aparecido, da Silva, que entrou pelo WhatsApp. Então, o Vitor Marcílio e o Paulo Sérgio poderão comparecer a partir de amanhã às 13 horas na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. Chega lá falar com o nosso irmão Mário Vinhas e retirar os livros de vocês doados pela livraria Casa do Caminho, né? Paz e alegria em todos os corações, e Jesus abençoe vocês nessas datas natalícias por muitos e muitos tempos. Agradeço a presença aqui do Aderbal, que é o nosso médium de transporte, que trouxe o Bonani de Taubaté para cá. Agradeço também ao Inácio, ao Helder, a Graça, que não pôde ficar na manhã de hoje, e a Adriana, que nós estamos, inclusive, convidando para que ela faça a prece final do nosso programa de hoje. Agradecer ao Bonani. Bonani, obrigado. O Rodrigo não falou isso. Deixa o Rodrigo falar primeiro. Só agradecer a todos os ouvintes também que participaram, que entraram aqui no rádio. Agradecer ao apoio dos ouvintes que estão entrando e permanecendo no grupo do Vivência Espírita também. A gente está aprendendo todo mundo junto, né? E agradecer aqui também o Forcato, que entrou, deixou uma mensagem. A gente não teve tempo de ler a mensagem dele. O Valdeci Braulio, que também entrou aqui, deixou uma mensagem no Facebook. Se vocês puderem entrar no nosso facebook.com/programa Vivência Espírita e lerem aí as mensagens dos nossos irmãos que participaram aqui com a gente. Teve também a Elaine de Aracaju, que entrou aqui e mandou mensagem pra gente. O Marcelo, a Rosilma, que divulgou aqui também. E agradecer por todos vocês que participaram e que apoiam e acreditam no programa Vivência Espírita junto com a gente. Obrigado a todos. Bonani, meu irmão, muito obrigado por mais essa canja que você deu aqui pra gente. Aproveitar da sua experiência, da sua sabedoria, da sua honestidade, né? E também desses ensinamentos que você consegue passar para a gente cada vez que você vem e cada vez que a gente encontra com você. E hoje você falou que tem o propósito de fazer três pessoas rirem. Hoje você nem precisa mais se preocupar nessa semana, nesse mês, que muita gente deve ter rido hoje aí com a gente. Ah, muito bom. A todos, muito obrigado aí pela atenção. E oxalá tenhamos outras oportunidades para esse encontro, que para nós representa muito, mas muito mesmo. Eu saio daqui fortalecido pela vibração dos queridos irmãos e, acima de tudo, pelo programa que realmente educa, orienta, informa e divulga a doutrina dos Espíritos. Pessoal, um abraço, até a próxima oportunidade. Nós, só para dizer, depois que a Adriana fizer a prece de hoje, nós vamos tocar a música Escolhas, do Grupo Castelã, do CD No Sabor das Canções, para encerrar. Adriana? Vamos neste momento, acalmando o nosso coração, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus por mais um dia, por mais essa oportunidade de despertar de consciência. Vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus, nosso amigo, que nos ajude a vasculhar o nosso ser, a olhar cada vez mais para nós, reconhecer as nossas falhas. Ajuda-nos a ter mais humildade, mais paciência, mais sabedoria em falar com os nossos amados, com os nossos familiares, com os nossos amigos, em dizer a verdade que Jesus nos revela, mas com muito amor. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amado, possa trazer a paz, a humildade e o amor no nosso coração e nos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Bom domingo a todos. As cores perfumadas.